Abra comigo Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, verso 4 diz assim: Porquanto tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela constância e pela consolação provenientes das Escrituras tenhamos esperança. Diga comigo, pela constância. Diga mais forte, pela constância e pela consolação provenientes das Escrituras. Irmão, constância é o mesmo que perseverança. Temos a série, lá na série Prioridades, 12 princípios de crescimento da vida cristã. Se você ainda não começou a estudar, adquira um por um e vá estudando novamente. Nessa série nós vimos um princípio de crescimento que se chama perseverança. Sem esse princípio, você e eu podemos orar, podemos jejuar, podemos clamar, podemos pedir oração forte, podemos pedir o que for, o nome que derem, campanha e mais, pode ser o que for, não vai acontecer nada. Porque Deus é um construtor sábio e Ele não constrói nada sem que haja alicerce sólido. E se nós não colocamos na nossa vida alicerce sólido, não adianta pedir ao Senhor, me dá vitória, resolve para mim, Senhor manda isso, Senhor abre as portas, não adianta. Nós precisamos primeiro ter condições de receber o que estamos pedindo a Deus. Muitas pessoas pedem, Senhor, faça chover de vendas, mas o Senhor disse que não posso. Porque se cair vendas, muitas vendas, não tem jeito, ele não dá conta. Eu lembro o pastor Silas Malafaia falando comigo uma vez, primeiro congresso que nós fizemos lá em Foz do Iguaçu, nós tínhamos expectativa acho que de 800 ou 1000 pessoas, e foi um fiasco, tinha 200 ou 300 pessoas. Um fiasco em relação à expectativa de 800 e 900 ou 1000 pessoas. Mas ele disse, como Deus faz as coisas perfeitas. Se tivéssemos 800 pessoas, teria sido caos, porque com 300 nós descobrimos que a nossa inexperiência não tinha organizado corretamente, não tínhamos preparado todas as coisas corretamente. Então Deus foi misericordioso e não permitiu que viessem 800 pessoas, viessem só 300, porque na próxima vez nós já estávamos um pouco mais preparados. Tem muita coisa na nossa vida que não vem porque nós não estamos preparados. Se nós entendemos isso e crescemos e perseveramos e buscamos do Senhor, nós vamos criando estrutura, alicerce sólido. Os princípios são esses alicerces sólidos. Nós não abrimos mão deles. E vamos construindo esses princípios na nossa vida e vamos nos tornando um edifício, um vaso, um canal mais fortalecido para receber porções maiores do Senhor. Hoje, eu já ministrei lá com o pastor Silas Malafaia num congresso com 1.800 pessoas. E uma organização realmente impecável. Impressionante aquilo. Mas fruto de experiência que trouxe alicerce sólido para que Deus pudesse liberar tal bênção. E assim acontece conosco na vida, em todas as coisas. Ele vem dizendo, tudo que foi escrito, tudo que está na Bíblia, é para o nosso ensino. Para que, pela constância, pela perseverança, um princípio que já estudamos aqui, e pela consolação, a consolação é uma ação do Espírito Santo. Consolador é aquele que está conosco na nossa dor. A dor não é só quando a gente não alcançou o que queria, ou quando a gente perdeu o que amava tanto. A dor não é só quando a gente corta o dedo, ou quando a gente não consegue o que tanto desejava. A dor é algo que acontece na caminhada de todos nós, enquanto estamos nos aventurando por aqueles caminhos que Deus nos conduz para sermos bem-aventurados. Vimos outro dia na televisão uma maratona, uma moça não me lembro quantas horas caminhando, quantas milhas caminhando, mas ela já não suportava mais a dor das feridas nos pés dentro do tênis. Mas ela começou a tomar uma posição, e você via o filme, você via nos olhos dela, ela suportando a dor, e caminhando, e caminhando, e caminhando, e caminhando, e caminhando. Para vencer aquilo, ela precisava suportar a dor. Qualquer vitória, qualquer desafio, qualquer empreendimento na nossa vida, qualquer caminhada na nossa vida, tem dor. E dor não significa só o dedo que ela machucou, mas o preço que eu preciso pagar para alcançar aquilo. E a Bíblia está nos dizendo que ela tem escritos suficiente para nos manter na constância e na consolação, isso é, na companhia do Espírito Santo de Deus que está conosco, porque Ele que é o consolador, Ele é o que fica do nosso lado, na dor de quem perdeu um parente, nessa dor também, mas na dor de quem tem que enfrentar mais 30 milhas com os pés inchados e feridos, mas continua porque persevera. Na dor de alguém que está lutando com uma família, lutando num casamento, lutando com um problema, lutando com uma dificuldade, mas não vai abrir mão, vai perseverar. Então tem mais algumas milhas para caminhar, mas tem muito machucado nos pés, tem muita dor ainda, tem muito preço alto a ser pago, mas ele continua. E isso é proveniente das Escrituras. Não é proveniente da mensagem do pastor, não é proveniente do culto muito ungido, do louvor maravilhoso. É proveniente das Escrituras, da palavra de Deus cravada dentro do nosso coração. E tudo isso tem um propósito nesta terceira, ou nesse terceiro princípio, que também nós já estudamos, que é esperança. Para que tenhamos esperança.